Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu tenho dois amigos no elenco de Lost. Aqui é o JP e um dia ainda vou ter um nome alternativo, estilo Laflan. Aqui é o Tucano e até o final desse Nerdcast eu estou embriagado. Aqui é o Fabio Abu. 2 segundos no futuro! Não, não! Tá guardando desde o último Nerdcast. Aqui é a Zagal e eu pergunto o que repousa na sombra da estátua. Muito bom! Sim, estamos finalmente juntos. Vamos discutir a quinta temporada megaboga de Lost. Vamos aqui dar nossas teorias. E atenção, este é o último Nerdcast de Lost antes do fim. A não ser que aconteça uma parada muito inacreditável, né, cara? Sim, aí vai ser o Nerdcast Eu Sabia, né? Muito bem, então vamos para a ilha mais misteriosa do mundo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. E Azaghal, atenção, o segundo episódio de Zona de Spoilers está no ar. É verdade. Transformers 2. Ou a Vingança dos Caídos. Dos Caídos, Caidaços. Entrem lá no Jovem Nerd, se você ainda não viu pela primeira vez aparecendo nas nossas cabeças. Exato. As pessoas falando, por que vocês não aparecem? Então tá bom. Aparecem as nossas cabeças e a do Optimus Prime. Exatamente, spoiler de guerra. Vá lá no jovemnerd.com.br, procure lá, Zona de Spoilers. Veja esse episódio que tá muito legal. E aproveitando, Azaghal, a gente tá cheio de vídeo, olha isso, tá demais. Tá a casa dos vídeos. Tá, tá terrível. Nosso canal do YouTube acabou de inaugurar com um layout novo, bonitinho. Ficou maneiríssimo. E temos um novo vídeo lá também, o surto de Alan Tony. Sim, sim. Uma coisa meio batutinhas, né? Meio Benny Hill. Exatamente. Vá lá conhecer o nosso canal do YouTube, tem o link aí no post. Clique aí e veja o vídeo. Meu pai vai adorar. Vários e-mails esta semana, Zagal, sobre a camisa Acre. Você acredita no programa do João? Veja você. Francisco Tomé mandou, vários outros nerds mandaram. Tem a foto aí, clica no post, tem a foto pra você ver que é verdade, estava lá na plateia, nosso representante, não sei quem é, o nerd anônimo. Parabéns, é um cliente. O cliente satisfeito. E quem for ao Joe e tiver a camisa, aproveite, né? É claro. Resta saber se ele conseguiu sair de lá, né? Caraca, ele foi no ninho da águia. Exato, cara. Muita coragem. Muita coragem. Outro recadinho é sobre o mapa do Jovem Nerd. Nossa, esqueci do mapa. Não é esquecido por mim, eu olho sempre. E ele está com 10.500, na verdade, mais de 10.500 nerds cadastrados, localizados. Excelente. Ele fica onde no site? Na comunidade. Você clica no menu, link comunidade, tem lá um mapa, você entra, você se cadastra, mostra onde você está e faz parte da comunidade nerd. Exato. A gente está mapeando os nerds do Brasil. Semana de muitos comentários no Jovem Nerd. Porra. Quando alguns nerds não gostam do tema, sexta-feira eles metralham a gente. Mas aí depois vem a cavalaria. Sim. No fim de semana. Então o que acontece? Eu entendo esses nerds. Eles têm medo, quando eles veem algum tema que não gostam e misturam com essa coisa de ser patrocinado, eles têm medo de perder o que eles não, gostam. Não, cara, nem nada disso. É que nem o cara da Nerdcast de novela. A gente fez o Nerdcast de novela, teve um palhaço que mandou um e-mail dizendo assim: se a Globo pagar, vocês vão fazer Nerdcast sobre novela? Pois saiba, querido ouvinte, que nós já fizemos Nerdcast sobre novela e não tinha patrocínio. Exato, né? E aí teve um nerd maluco que mandou um e-mail a la Una Bomber dizendo que a gente fizesse de novo esse tipo de Nerdcast ia nos matar e tal. Exato, na época da novela. Exato, novela, né? Exato. A gente vai fazer o Nerdcast que a gente quiser. Deixar claro, pessoas que têm medo de perder o Nerdcast, nós dois somos os fãs número um do Nerdcast. Então a gente nunca vai fazer um tema que a gente não goste. A gente não acha que seja legal, que dê uma conversa legal. Fiquem tranquilos quanto a isso. O Nerdcast vai estar sempre em primeiro lugar pra gente. Ou não. Pra quem Quem vive reclamando, tudo reclama do Nerdcast, tudo reclama, deve estar pensando, hoje é Lost, e eu não gosto de Lost, porque tem quem não gosta de Lost. Ah, é verdade. E todo Nerdcast de Lost tem 2 episódios, não dá pra fazer em menos. Exato, esse é o caso. Mas como nós somos pessoas que respeitam os ouvintes que merecem ser respeitados... É verdade. Porque ninguém é obrigado a gostar de Lost, uh-huh. É um infeliz. Mas não é obrigado a gostar de Lost. Tá certo, não é obrigado. Nós vamos abrir uma mega exceção. Uh-huh. E eu vou trabalhar o final de semana inteiro por causa disso. O segundo episódio de Lost vai acontecer na quarta-feira. Olha só, Azaghal, que beleza, hein? É, meu filho. Podem bater palmas e agradecer. Podem até jogar moedas de um real. Se todos jogassem moedas de um real, eu nunca mais fazia nada na vida. Então não se esqueça, quarta-feira, o episódio 168B. Isso. Segunda parte de Lost. E sexta-feira já o episódio 169. Exatamente. Tranquilo, beleza? Certo. Primeiro e-mail, Daniel Cunha, 26 anos, marceneiro, Tietê, São Paulo. Marceneiro, olha só a profissão de Jesus. Pô, é verdade, eu tô precisando de um marceneiro aqui, mas tá longe. Pô, eu vou dizer que bons marceneiros... Difícil. Hoje em dia... Muito, eu muito. Eu espero que o Daniel seja. Não, eu também. Você usa prego e parafuso ou só encaixe? Ele mandou um e-mail genial assim, ó. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? It's Zed's. Who's Zed's? Zed's dead, baby. Zed's dead. Cara, esse é um dos diálogos mais fenomenais de Tarantino, certo, né, cara? Certo. E como sempre, né, o original é muito melhor que essa reprodução miserável que você faz. Eu gostei de falar Zed's dead. Zed's dead é sonoro, né? Sim, mas... Zed's dead. Tá ótimo. Clique aí no post pra você ver a cena, que é espetacular. Com o nosso Bruce Willis, né, cara? Podia ser quem mais? Anderson Sattler, analista de sistemas, Brasília, Distrito Federal. Meu cunhado me apresentou o Nerdcast no finalzinho de abril. O interessante é que eu conheci o site, mas não o podcast. Pode? Não pode. Isso é um absurdo, como? Né? Como? Como? Conheci o site de ouvir falar, né? Enfim, desde então passei a escutar todos os Nerdcasts, desde o primeiro, que é uma bosta, até o da semana passada, o 167. Do primeiro ninguém vai lá reclamar, né, cara? Não, vocês estão se vendendo no sistema, né? Não, ou acabou a qualidade, o Nerdcast morreu. Já no primeiro. Foi bem legal fazer essa maratona, ouvir tudo na sequência. Terminei a maratona ontem e agora fico numa expectativa do caramba porque não tenho mais MP3 na reserva. Tenho que esperar chegar a sexta. Putz. Exato, essa é a sina da maioria dos nerds. Não, mas agora a gente tem outra atração, né, que vai engrenar. Exato. Assim que a gente conseguir um patrocinador. Gente, dá trabalho, gente. Porra, dá muito trabalho. Acha que é tudo mole, sabe? Que senta, faz um carinho no monitor. Hein? Agora, sobre o Nerdcast 167, tenho duas notas. Primeiro, realmente o pessoal do American Chopper fez uma moto para Brasília. Olha só. Foi para o desfile de 7 de setembro de 2007. O tema foi a arquitetura da capital. Ele mandou uma foto. Mandou, tá aí no link. E não sobre a cachaça, como diz o... Que certamente uma moto sobre cachaça seria mais divertido. 2. E metendo o pau no Tucano... Que isso? Falaria o Tucano. O cidadão disse que já meteu... Esse cara tá nervoso. 110 quilômetros numa Honda Bis. Fiz Brasília Caldas Novas. Loucura foda, diz ele. Eu conheço um cara que fez Curitiba, Rio de Janeiro. E de volta. De Honda Bis. De Honda Bis. O cara do teu motoclube. Era o presidente. O cara era Roots, cara. E numa descida... Também colei o ponteiro fazendo os tais 110 km. Contudo, a velocidade máxima real dessa enceradeira que anda é, na verdade, 89 km por hora. Todo mundo sabe, e se não sabe, vão aprender agora, que o velocímetro dos veículos não marca a velocidade real deles. Olha só, isso é verdade. Aí ele continua dizendo lá dos 80 km por hora dele, não, 89. Essa informação, inclusive, consta no manual. Tirei a prova passando uma barreira eletrônica no bagaço e eis que foi marcado 89 km por hora. Se multou pra testar a velocidade? Não, deve ser aquelas que mostram o negócio. De repente, o limite era 100 km, sei lá. Ele passou bem. Não, nenhuma barreira eletrônica, o limite é 100 km. Ué, cara. Porra. Daniel Ribeiro, 26 anos, analista de sistemas Osasco, São Paulo. Pessoal, gostei muito do tema do último programa. Olha aí. Até deixei um comentário no blog e percebi que o tema não agradou tanto a alguns nerds. O foda é o comentário idiota de Nerdcast é mais o mesmo. Isso que dá um ódio inacreditável. Então, não gostou. Dá pra falar isso de uma forma educada, sensata, não dá? Teve um que botou que os patrocinadores estão escolhendo a pauta, da vontade de dar tapa na cara no filho da p*** desse, né, cara? Vocês não sabem quantas pautas que a gente recusa porque não tem nada a ver com o site, seus nerds. E quando o Vinícius Zimmer apareceu pra gente falando que ele tinha uma campanha da Jontex, nós oferecemos o tema. Foi? Ah, continuando, Daniel. Andar pelos corredores não é proibido. A não ser que você seja novato como Tucano, também não é perigoso. Olha aí, chamou o Tucano novato. Eu não sei do que você está falando. Andar de moto no corredor entre os carros, isso. O Código Brasileiro de Trânsito foi aprovado em 98 e nele é um artigo que proíbe a circulação das motos entre os carros, o artigo 56. Porém, ele foi vetado pelo presidente Fernando Henrique e, portanto, não vale nada. Joel Vicente, 25 anos, projetista de tubulação. Caraca, hoje tá demais. Tá, as profissões estão boas. Rio de Janeiro. Muito bom esse último Nerdcast 167 Nerds do Asfalto Motoclube. Me fez lembrar uma viagem que fiz com meus amigos para Belo Horizonte, Minas Gerais. Voltando da viagem de um evento nerd de Anime Friends, whatever, na época, encontramos em uma das paradas de viagem um grupo de motoqueiros, tipo engenheiros, médicos e outros, com várias Harley Davidsons, uma mais linda que a outra. Olha que beleza. Isso é bonito. Bonito, né? Bonito. Não, e lá em Daytona tem aquele mega encontro de Harley Davidson todo ano. Tem um momento que todo mundo acelera as motos ao mesmo tempo. Caraca, deve ser. Não, estoura vidro, os alarmes dos carros ligam todos, treme chão, é sinistro. Caraca, cara. Caraca, é muito maneiro, um espetáculo, cara, de se ver isso, cara. Ele continua dizendo, pois é, meu amigo ingênuo, pergunta seco para um dos donos das motos, de maneira toda empolgada. Posso tirar uma foto em cima dela? Que ótimo, né, cara? A resposta foi uma frase que está gravada na minha mente, seca e sutil. Existe mil uma formas de tirar uma foto com uma moto sem que você suba ou mesmo encoste nela. Muito bom, né, cara? Nossa, mãe do céu. Tito Oliveira, 18 anos, programador, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Putz, fiquei na expectativa que vocês fossem falar do filme Motoqueiros Selvagens. Filme recente com John Travolta e conta a história de quatro fudidos numa crise de meia-idade que resolvem sair numa viagem de moto. Ah, isso é o que mais tem, cara. Talvez não fudidos, mas muito na crise de 40 anos. Sempre, né? No meio do caminho, se dão com uma gangue de motoqueiros metida a bandidões. Inclusive, o líder dessa gangue é o Ray Liotta. Nossa senhora, cara. Eu quero muito ver esse filme. Eu cara. Não. Durante o filme, aparece o Kyle do Tenacious D tocando umas músicas do festival. Muito bom, etc. Bora. Leandro Margotto, 22 anos. Colatina, Espírito Santo. Espírito Santo. Que isso? Todo mundo diz que o Espírito Santo é esquecido pelo Brasil. Falando do último episódio, tem uma pequena advertência. Muitos motociclistas não admitem ser chamados de motoqueiros. Ah, é? Eu não sabia disso. Existe essa diferença. Tem essa diferença? Tem. Ah. Nosso querido Alotone, que não é com dois L's, é com dois T's, ele também não admite isso. Usou o termo motoqueiro. Uhum. E acredito que isso despertou a fúria de muitos motociclistas. Digo isso porque minha cidade ocorre um encontro de motociclistas todo ano. Aonde não incorre, né, cara? É, exato. Tem São Lourenço, tem, cara. Porra! Mega Cycle. Pessoas levam suas motos para exibição, muitas barraquinhas de camisas e acessórios são montadas e algumas bandas sempre tocam. Ano retrasado, o vocalista de uma das bandas disse: é um grande prazer tocar para esse encontro de motoqueiros. Ah, e um monte de motociclistas começou a xingar o cara falando que motoqueiro é o caralho. É motociclista, filha da p***. Meu Deus do céu. Tá querendo zoar a gente? Mas eu acho o nome motoqueiro mais maneiro. Tô errado? Eu não, cara. Motoqueiro rima com um nome horroroso, né? Assim. Ah, que horror! Agora ele falou aqui do show lá. É. E, cara, eu já fui em vários eventos de moto. Olha isso. Sem ter moto, nunca. No momento do show, cara, junta aquela multidão em volta do palco. É. No, aquele bando de velho. Preso no trabalho, preso na vida, preso em tudo, sabe? Que, uh-huh. E aí quando toca Born to be Wild, cara... A galera fica e os maluco. Caras cantam com um gosto, cara. Ah, mas tá certo. É como se eles estivessem se libertando, cara. É impressionante, mas, cara. Mas é legal, cara. Born to be Wild. Aí segunda-feira, gravata eterna de volta no consultório. Born to be Wild. I am not a hostile. Then Where did you come from, Saeed? I came on a plane. What plane? A Jira Flight 316. And that's how I returned to the island. Returned? You've been here before? Oh, yes. The first time, I was on Oceanic Flight 815. It crashed. I was here for 100 days. Then I left. Quinta temporada de Lost. O final da quinta temporada, ela foi um divisor de águas em Lost. Chega desse papo de divisor de águas. Porque, no final, quem gostava ou passou a gostar pra caralho, ou achou uma merda foda. E vai ser assim até o final. Achei que teve muita propaganda e... Não é mais aquele Lost moleque. Antes da gente começar com mil especulações e eu sabia ou não sabia, eu queria analisar a série Lost. Ah, Fábio Abu, tá aí? Eu pensei que você ia fazer uma retratação. Não, jamais. Jamais, porque você fazendo parte do elenco do seriado tinha informação privilegiada. É verdade, confesso. É que eu não podia divulgar. Cara, Lost é foda pelo seguinte: é uma história que evolui. Verdade. O problema da grande maioria dos seriados, que acaba no esquecimento e tal, é porque eles não mudam. Eles não conseguem se livrar dos personagens, eles não conseguem modificar o esquema da história. Ah, funciona assim, é assim que vai. 24 horas, por incrível que pareça... Caiu nessa. O House é assim. E a diferença de Lost, cara, é que desde o início, se você analisar rapidamente todas as temporadas, você vê que na primeira temporada, os caras caíram na ilha. A primeira temporada trata do conflito que existe entre o grupo de sobreviventes. Sim, isso. E tentando descobrir que barulho é aquele, que ilha é aquela, que situação é aquela, que rádio... The Others, malucos, né? É eles ali tentando, né, se entender o que tá acontecendo. Exato. E aí, cara, a segunda temporada, foda-se os conflitos internos, foda-se e o Sawyer roubando remédio, foda-se o Saeed torturador, a parada já é outra, já é escotilha, e foi um frenesi essa porra de escotilha, que sabe? É escotilha, que é Dharma, que porra são é aqueles essa? Números de botar no computador. A segunda temporada foi uma porrada em todo mundo, né, cara? Foi. Porque foi o que falou, essa porra é totalmente diferente de tudo que a gente já viu, né? Exatamente. Aquele tal daquele voltar pras origens, sabe? Eu acho que a segunda temporada do Lost teve um pouco disso, que a gente descobriu que tinha outro grupo de sobreviventes, entendeu? Não, e aí voltou aquela tensão inicial de todos aqueles flashbacks que a gente não conhecia. Mas eles, mesmo tendo o pessoal do Tail Section, eles tinham um milhão de outras coisas acontecendo, cara. Tinha os The Others. É. Eles eram barburu, estavam disfarçados. É, exato. A escotilha Desmond. Foi muita novidade. Muita coisa, novidade, cara. Na temporada E eu fiquei maluco, cara. E aí, no final da segunda temporada, eles descobrem que os The Others não são como eles achavam que eram. Sim. Não são capiais. E a escotilha estoura. Acabou com metade da... A patota, a tropa de elite presa. A escotilha, que era um segredo, um mistério foda, inacreditável, que a gente arrancava os cabelos, já é passado. Foi pro cacete. Cara, é muito foda a parada que movimentou tanto uma temporada inteira. No final da temporada, eles simplesmente destruíram a parada, cara. E não é que descartaram aquilo e não vamos falar nisso. Citando o Shrek, é como uma cebola, né? Você vai descascando e cada vez tem uma camada nova, né? E aí, quando você tira aquela camada inicial, ela já é passada. E o último acontecimento de cada temporada é sempre um soco que porra, tu leva, né, é um soco nos dentes. Da quarta temporada não foi só um soco, né? Foi uma saraivada de soco. Foi. A terceira temporada, a mais fraca de todas, acho que é um consenso. É porque rolou aquela enrolação toda, isso. Tereréu. A terceira temporada não é a que aparece a Kombi a primeira vez? É. Porra, sensacional. A gente não vai ficar na mesma discussão aqui em loop. Vocês não sabem apreciar as coisas boas da vida. Tá bom. Eu já imaginei várias coisas naquela Kombi. O que é isso? O que é isso, cara? E aí a terceira temporada foi meio enrolação, mas ficou aí, lá dos The Others, mas mostrando mais os The Others, a Dharma, o Ben, né, cara? E aí termina com um chute nos culhões. Exato. A segunda terminou com um soco na boca, o terceiro com um chute no saco. que mostra os caras no futuro. Quer dizer, na verdade, mostrou os caras fora da ilha. A gente nem sabia em que situação. A gente achava que era no passado, depois viu que era no futuro. É. We have to go back! E ele achou o caixão sem corpo, né, cara? É. A gente não sabia que ele tava morto. Foi uma parada foda que primeiro todo mundo achou que era erro de continuismo, que o Jack tava usando um celular que não tinha na época, né? Isso. Exatamente. Foi excelente. Foi excelente. Como o Fábio Abu me disse uma vez, o Lost tem essa coisa de mudar toda a dinâmica da série em cada temporada, né? Sim, sim. Então, você não tá contando mais a história também, não? Mudou toda a dinâmica. Antes era todo mundo na ilha e vendo flashback da vida de cada um. E vendo como é que eles se encontraram. É, exato. Negócio, né? Exato. Aí agora chega dessa porra. Agora vocês vão ver o flash forwards. Vocês vão ver o que tá acontecendo depois que essa galera saiu da ilha, enquanto vocês se divertem vendo como eles vão sair da ilha, isso, né? Isso, exato. Se você parar pra ver, você vai ver que, na verdade, a quarta temporada foi inteirinha pra explicar o que aconteceu no final da terceira, né? Exatamente. Era pra explicar quem tava no caixão, por quê, o que aconteceu na ilha. Exatamente. Foi, a quarta temporada teve o Mr. Keane, cara. Porra, cara, um mercenário. Christopher Walken sarado, né, cara? Christopher Walken, eu acho que tem, é o cara que tem mais clones genéricos no mundo, cara. Todos os episódios da quarta temporada te traziam alguma coisa maluca de novo, né, cara? É verdade. Não, e sabe o que é foda? É porque a série, ela conseguia introduzir um personagem ou vários personagens novos na história. Você, na primeira temporada, tinha lá o Sawyer, o Jack, o Said. Entrou o Paulo na quarta, né? Paulo, na terceira. E aí na segunda teve, sabe, The Others, Ben, Desmond. O Mr. Echo. Na quarta temporada foi uma enxurrada, né, cara? Foi, muita gente, cara. O Faraday. Faraday, aquela do Rock Dennis. Rock Dennis. o Mr. Keane lá. Mr. Keane, cara. Porra, o piloto... Ah, nice guy, Nick Ellis. Lapidus. Não, uma galera indo pra ilha e tudo. Não, ainda conseguiram voltar com um personagem que tinha saído, cara. O que é dificílimo, né? O Michael? É, cara. Quando você tira um personagem, ele volta sempre meio, né? Tony Almeida, a parada. Tô de um jeito maneiro, né? Foi. Pô, voltou de um jeito que era uma angústia, cara. Aham. Que o cara queria morrer e não conseguia. E teve o Fabio Abu também, nosso querido. Teve, Miles. É igual, cara. Igual e se veste. Igual. Olha, foi muito difícil interpretar o Miles, viu? Foi um desafio, mas eu fico muito orgulhoso. É que quando eu li o roteiro, eu falei, eu tenho que fazer esse personagem. Eu me apaixonei pelo roteiro. Pelo diretor. O elenco era maravilhoso. O elenco era maravilhoso. A gente virou meio que uma família. Foi a temporada de um monte de gente, mas foi a temporada do Ben. Ele foi um, sabe, uma parada inacreditável. Uhum. Foi uma temporada assim de... De morrer gente, brother. A galera do bambu que o João Paulo tanto gosta. Foi todo mundo pro saco. Eu até achei, pô, na quinta vou arrumar outro avião pra cair, né, cara? Porque eu vou levar a mão de obra daquela porra, né? Não, e quem não morreu no final da quarta, morreu no começo da quinta, né? Morreu no começo da quinta, cara. E aí vem a quinta temporada e pega a série e chacoalha de uma forma inacreditável, porque até então você achava que tudo era voltado pra ciência. Você tinha até os The Others que tinham lá o Jacob e tal, mas era um negócio meio implícito, né? Não era um negócio que você falava, não, é místico, é religioso. É. E aí na quinta temporada, cara... Misticismo total. Total. Dharma, The Others, hostis, nada disso importa, cara. Exato. Nada disso faz diferença. É uma outra parada. Exatamente. Até o final da quarta, eles foram começando a te encaminhar pra dizer, bom, não tem nada de místico nessa porra mesmo, mas tudo tem alguma explicação. Só que aí agora você fala, pô, não, porra nenhuma, eles estavam me sacaneando, né, cara? Porque os caras voltaram pra trás, voltaram pra primeira temporada, onde que tudo era místico, né? É, exatamente. A segunda e terceira temporada desmistificaram um monte de exatamente. Coisa. Exatamente. Né? Os caras foram mostrando, isso é por causa disso. É, você ficava assim, caraca, urso polar numa ilha tropical, meu Deus, que loucura e tal. E você... Aí depois, ah, não, era tudo Dharma, era experimentos científicos e tal. Vai desmistificando tudo, né? E agora não. É. Toma aí essa, rapaz. É, não, cara, foda, cara. Um excelente movimento de roteiro. Eu acho que quem gosta de Lost tá preparado pra abraçar todas essas possibilidades, né? Porque o misticismo sempre teve, apesar de tudo, pairando sobre a série e tal, com a coisa do Jacob, com a coisa das pessoas se encontrarem antes da ilha ou depois. Isso, e tal. Exato, né? Acho que coincidências que não existem. Coincidências, né, cara? Exatamente. É. Mas é legal porque você, na segunda temporada, fala assim: caraca, os The Others são fodas. Os caras sabem tudo, os caras andam em silêncio na floresta, são sinistros, manipulam todo mundo que tá aí. O Ben, meu Deus, o Ben é o rei do Mind Games e tal. E agora você vê que é todo mundo um bando de merda. Exato. Eles não fazem ideia do que tá acontecendo. Nada, cara. É um microverso, cara. Né? Exato, né? Isso que é legal da série. Tem uma hora que, na da quarta temporada, o Loki chega naquela, na estação do Kidia. Aí ele fala assim: ah, pra que, que você ia ver essa estação? Aí o Ben responde: é a mesma coisa que todas as estações da Dharma. Silly experiments, né? Uhum. Experimentos bobos. E, quer dizer, isso já foi desmistificado, a Dharma, né? Isso. E agora você já tá desmistificando os The Others, né? Esses caras não sabem nada do que tá acontecendo. Eles realmente não sabem o que, que é a fumaça. Eles estão aí como peões e tá todo mundo na mesma situação. Exato, todo mundo igual, cara. E fazendo aquela cara de, pô, era toda a situação, né, cara? Exato. Que... É, você chega até o ponto de que o Locke, entre aspas, faz o Mind Games com o Ben. É, né, cara? Virou tudo do contrário. Shoot me. Please. Please. Aha! I can't shoot you, because if you die in 1977, then you'll never come back to the island on the freighter 30 years from now. I can die, because I've already come to the island on the freighter. Any of us can die, because... this is our present. But you said Ben couldn't die because he still has to grow up and become the leader of the others. Because this is his past. But when we first captured Ben and Saeed, like, tortured him, then why wouldn't he remember getting shot by that same guy when he was a kid? Cara, a quinta temporada, a quarta, no final da quarta, deixou uma dúvida do que tinha acontecido com a ilha. Que a Beabu veio com a teoria dele que a ilha tinha ido 2 segundos pro futuro. É. Sim, que ela tinha se movido no tempo. E ela tá sempre 2 segundos no futuro. Não, eu não falei isso, Jovem Nerd. Pode ser 2 segundos, pode ser 2 minutos, 2 anos. Não, não. Você falou, ela tinha ido, a ilha tinha pulado 2 segundos no futuro e ninguém nunca ia conseguir alcançar a ilha. É. Vamos fazer um flashback. Faz um flashback aí. Meu, que ela tem ido 2 segundos pro futuro, cara. Ué, 2 segundos, aí ela apareceu. Só o cara esperar, ela aparece em seguida, né, cara? Não, ela foi 2 segundos pro futuro, você nunca vai encontrar. Isso é uma loucura do Fábio Abu, que só entende de princesa do mar. Vocês vão engolir essas palavras, cara. Caramba. Vocês vão engolir essas palavras. Bem, o que importa é o seguinte: na quinta temporada, de cara, caras falaram: tão viajando no tempo, sim, tão viajando no tempo pra caralho. E foi foda demais, cara. O início da quinta temporada foi muito foda, cara. Foi. Até eles realizarem o que tava acontecendo lá, o Sawyer e a Juliet, quem ficou, foi muito maneiro. É complicado, né, cara? Você fala, pô, tô viajando no tempo. Tiveram que fazer vários pulos pra realizar realmente o que tava acontecendo, né? Não, enquanto isso ia acontecendo, era muito foda, porque várias paradas da série que estavam perdidas e, né, a expedição da Rousseau apareceu, uhum, a estátua, claro, os The Others. Puta, cara, foi muito foda. Aproveitaram isso pra mostrar vários momentos da série citados, né, que teoricamente eles não teriam como mostrar e tá ali. Toma, puta, olha, foi assim que o cara perdeu o braço, é isso que aconteceu com a galera da Rousseau. Mesmo. Porra, cara, parabéns. Voltou aquela parada da doença que falava na primeira temporada. Exatamente. Que até na última vez que a gente gravou Nerdcast, eu falei sobre a doença e me zoaram, dizendo que a doença não existia, uma porra maluca, sim, cara, mas a doença voltou como assunto nessa temporada. Uma coisa que eu gostei bem no começo da temporada, sempre que algum personagem fazia alguma pergunta pra alguém que sabia alguma coisa, o personagem respondia, tipo, com um olhar ou falando, isso é muito complicado. Você não vai querer saber. Você não saber, não sei o quê. Aí o Sawyer chegou pro Faraday e falou, meu, o que tá acontecendo nessa porra? Aí o Faraday chegou pra ele e falou, ó, tá acontecendo isso, a gente tá viajando no tempo mesmo, tá? Exato. Aí já foi pro futuro, foi pro passado, e é isso, é isso. Resposta na cara. Ah, ele pergunta onde é que nós estamos e o Faraday, não sei, né, cara? Não sei que ano nem que lugar a gente tá, né, foda. Cara? É, mas os saltos não eram daí, não era a ilha que tava saltando, eram eles, né? Exato. Mas a ilha se moveu, esse que é a doideira total. A ilha se moveu, não é só no tempo, ela se moveu no espaço também. É, quando o Ben botou o pé pelas mãos e girou lá a roda do Conan, a ilha mudou de lugar. É. Aparentemente sim. Ela Fábio saiu... Abu acha que não. Tem que ter mudado de lugar, porque se ela muda no tempo, a galera que tava no helicóptero ali indo embora ia continuar vendo ela, é, pô. Ia tá falei, vendo ela de um outro tempo, né? Mas ela ia estar lá. Mas ela mudou, ela mudou também. Sim, mudou porque a Elizabeth Hawkins, a mãe do Faraday, naquela igreja lá, naquele alçapão, tinha aquele pêndulo gigante que ficava demarcando locais aonde a ilha poderia aparecer. Exato. Então ela se movimentava também no espaço, não só no tempo. Verdade. Verdade, verdade. Toma Yabu. Você já imaginou o que acontece com a fauna marinha quando a ilha se move? Embaixo d'água tem uma montanha gigante, né? Acabou tudo, né, cara? Se bem que eu não duvido de nada, é capaz de não ter nada embaixo, né, cara? Ah, é verdade. A gente já falou sobre isso também, a ilha é uma tartaruga gigante. Uma tartaruga também, tá certo. Pelo que eu entendi, a doença que da tripulação da Rousseau, na verdade, foi uma influência ou algum tipo de possessão que eles sofreram ao entrar no templo. Isso. É. Porque a Rousseau tava grávida. Uh-huh. E sabe o que, que eu acho que é? E isso já vai remeter ao último episódio da temporada? O quê? No último episódio tem aquele Eduardo Spohr. É o cara, o Jacob é igual... Igual ao Vince Glotto, cara. Igual. Se você não sabe como é o autor da Batalha do Apocalipse, cara, coloca Lost Jacob na internet, cara. É igual, cara. Mas não é só fisicamente, o jeito de olhar, cara. Exatamente. Puta que... Cara, o último episódio pra mim foi, assim, mais do que significativo, porque era assustador. Eu vi um amigo meu no último episódio de Lost, cara. Foi a maior revelação, né, cara? O Jacob era o Vince Glotto. E aí você tinha o Jacob e você tinha o outro cara. O rival dele. O rival, o cara de preto. Sim. Que estão chamando de Nemesis, né? É, Nemesis. Ou o Evil Jacob, Jacob Bizarro, né, que seja. Jacob Bizarro. Esse cara, pelo que eu entendi, ele toma a forma das pessoas que estão mortas. Então, eu acho que a tripulação da Rousseau morreu toda lá embaixo no templo e esse cara, de alguma forma, voltava usando os corpos dessas pessoas que tinham morrido. Na forma dos caras. Isso. Então, eles voltavam malucaços, sabe? E ela achava que eles estavam doentes. Tudo bem que ela matava os caras, né, mas... Eu acho que é furado isso aí. Tá mais pra influência do... Eu acho que o cara realmente assume formas, como ele já mostrou que assume com a forma do Loki, mas no caso deles, acho que foi mais pro estilo possessão mesmo. É, pode ser possessão, sabe por quê? Porque quando o Ben leva um tiro do Said e a Kate e o Sawyer levam ele pro Richard, uh-huh. O Richard pega eles e fala, olha, eu posso curar ele. Mas se eu fizer isso, ele vai perder a inocência, ele não vai ser mais a mesma pessoa. É foda, né, cara? Meu Deus. As pessoas são foda, né, cara? E aí ele entra com o moleque no templo, né, cara? Opa! Ficou explicado aquele olho esbugalhado do pé. Então, será que eles entrarem no templo fez, né, tal, eles perderem inocência também? Será que a fumaça é o divino, afinal? Agora, tem uma parada. Na primeira temporada, na segunda, não sei, a Rousseau ficava andando com mais vacinas contra essa doença, cara. É verdade. O que é vacina contra a possessão também? Que porra é essa, né? Não, porque ela não sabia. Ela achava que era a doença mesmo. E de onde é que ela sacou essa vacina, que achava que funcionava. Ela pegou nos negócios da Dharma, tanto que o Desmond tomava. A doença, não só a Danielle falava de um lado da ilha, como o Highlander falava do outro lado, não era? Sim, sim, sim. Eles não podiam sair da escotilha porque senão iam ser infectados pela doença. Mas era um bullshit foda, porque ele saía com a roupa rasgada e... Ele tirava a máscara depois, ele queria que o Desmond ficasse lá dentro. Exato. A vacina podia ser um placebo. A Juliet dava a vacina pra Claire. Quando a Claire tava grávida, ela falou, ah, você toma essa vacina. Ela deu uma vez. Eu acho que aplicaram a vacina no Aaron também, se eu não me engano. Mas ela tomou a vacina, a Claire tomou a vacina. Tomou, a Claire eu tenho certeza que tomou. Mas era justamente porque tinha aquela loucura de todo mundo que nasce na ilha, a mãe morre, ou morre todo mundo. É, né, porque assim, teoricamente a ilha cura as pessoas, entende... Eu achava que era isso, agora não sei de mais nada. Não é mais isso, porque até um certo ponto nasce pessoas, como nasceu lá o moleque, o Ethan, mostrou o nascimento dele, né? É verdade. Ou seja, nasciam pessoas lá na ilha. Eu imagino que tenha sido depois da explosão da bomba que deu alguma merda aconteceu, né? Incidente. Porque até então tava nascendo, gente. É verdade. Tanto que o Miles nasceu na ilha, né? E a Rock Dennis. E a Charlotte também. Isso, é verdade. Todos eles nasceram na ilha. Então foi depois dessa porra. Olha só. Ai, garotinho. Wait for impact. E aí, com essas viagens no tempo maluca da galera, né? Assim, o Richard, por exemplo, ele, depois que encontrou o Locke de novo, falou, ó, a gente tava lá e você sumiu, né? O Richard é uma parada muito maneira também, porque até começar essa temporada, a gente até se mencionava ele como sendo viajante do tempo, que ele ia pra vários pontos do tempo. Ele foi visitar o Locke em algumas vezes, verdade, né? Agora a gente viu que não, ele não tá viajando no tempo, porque tá viajando no tempo são as outras pessoas. Ele tá numa linha inteira, né? O tempo tá viajando nele, né, cara? Exatamente. E é maneiro que você fica assim, achando que é uma coisa super também mística, uma profecia. Olha, ele estava lá quando o Loki nasceu. É, exatamente. Como que ele ia saber? Isso foi, né? Muito foda, cara. Aí... foi muito foda. Não é? Porque ele foi lá por curiosidade, né, cara? Que porra é essa? Quem foi esse cara que veio aqui, né? Exato, né? Ele falou, olha, eu vou nascer no dia tal, tereré. E quer dizer, essas pontas soltas, teoricamente, quando começam a se amarrar, você fica maluco, o que deixa a gente doido. Às vezes a gente acha assim, os caras falam um negócio lá, e aí só 40 episódios depois é que eles vão falar de novo daquilo. Mas, cara, o foda é que eles não tem ponta sem nó, exato, cara. 40 episódios depois, eles vão amarrar essa ponta. Exato, cara. E tu não vai ficar sem resposta. O pai do Jack usar tênis tem explicação, cara. Oh! Isso eu achei foda demais, foi cara. Foi demais, porque ele tá aparecendo desde a primeira temporada de terno e tênis. Sabe, parece o Seinfeld, né, cara? Exato. Ele é o chorão do Charlie Brown Jr., velho. Maneira que mostra que eles não estão chutando. As coisas vão se adaptando conforme a série vai passando, as temporadas vão acontecendo. Uhum. Mas eles têm uma guia, né? Assim, cara, nesse final de quinta temporada ficou claro que eles sabem exatamente qual é o final da porra da série. Exato, desde o início. O Adão e Eva, os esqueletos, eles falaram uma vez numa entrevista falando exatamente isso. O Adão e Eva é pra vocês saberem que a gente, desde o começo, sabia onde estava indo. Uhum. Vão acontecendo coisas que eles não podem controlar. No passado tempo. E acho que uma delas, cara, que eles, pô, devem mais ficar puto de ter acontecido foram ter que ter limado a lib do programa, né, cara? Porque eu acho que ali deixou algumas paradas que eles não vão conseguir mostrar, cara. Ah, é, com certeza. Já falaram que não vai aparecer nada dali. É, eles tentaram voltar com a lib, mas ela não quis voltar pra série. Não teve jeito. O personagem da lib vai ficar ponta pra trás. É, porque é caído, né? Porque ela tinha todo um mistério em volta dela. Né? Agora, quem quer voltar é o Mr. Echo, né, cara? Tá maluco pra voltar. O Mr. Echo pediu pra sair, né? Agora tá pedindo pra voltar. O que ia falar do Adão e Eva é que tá na cara que são a Rose e o Bernard, né, cara? Agora tá, né? Agora sempre tá teve, cara. Os caras que aparecem desde a terceira temporada, aparecem primeiro e no último episódio só, cara. Só pra bater ponto, cara. Exato. Nessa temporada foi foda. O Bernard me pinta estilo, pô, o profeta da montanha, né, bicho? Só faltava estar de túnica e catando piolho na cabeça. Piado Salu, né? Voltou piado Saluzaço, cara. Outra coisa foda também foi o que eles fizeram com os diálogos entre o Hurley e o Miles. Ah, sim. Porque era como se fosse o público conversando dentro da série, cara. Exatamente. Isso foi genial. Eles sabem trabalhar o feedback e a interação perfeitamente, muito cara. Bem. Então eles iam discutindo viagem no tempo e, né? É. E teorias e tal, que o público tava discutindo aqui, né, cara? Exatamente. O ponto alto da quinta temporada foi o Hurley escrevendo. E aí, que isso? É seu diário? Não, não é meu diário. Aí ele toma o diário dele, para o caderninho. Que porra é essa? Aí o Wookie fala... tá escrevendo? Ah, eu estou escrevendo o Império Contra-Ataca. Pra ajudar o George Lucas. Excelente, né? Muito bom. Ele podia reescrever o episódio 1, né? Ia ficar mais maneiro. No último episódio, o Miles falou que todo mundo tava gritando já. E se essa história de explodir a bomba causar um incidente? Se é isso que é a porra do incidente, não, você já parava pra pensar nisso? Essa é a pergunta da próxima temporada, exatamente, né? Eram pra eles terem explodido a bomba ou não? O destino era explodir a bomba ou não, né? E a bomba explodiu ou não? No final, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se a bomba explodiu, o que que é o incidente, o que causou, se a bomba foi parte do incidente ou não. Você não sabe de nada. Você sabe que teve um clarão branco e a série mudou completamente, né? Porque ela sempre termina com fundo preto e Lost escrito em branco, né? Uhum. E o final da quinta temporada foi fundo branco e Lost escrito em preto, cara. Mudou tudo, olha, cara, a dualidade aí. Muito bom. A única coisa que se sabe é que a Juliet morreu mesmo, que ela já tá no elenco do próximo episódio. Vê a batalha final, é verdade. Pô, cara, mas já morreu tarde, né, cara? Não, ó, outra coisa que Lost é foda, a alternância dos personagens. Porque uma hora tu acha que o Ben é um escroto e tal, de repente o Ben começa a ficar, tipo, irado. Aí, de repente, ele se apaga e o Loki, que era um idiota... Sim, que é impressionante isso. Começa a ficar determinado pra não sei o que, de repente não é o Loki. A Kate, todo mundo gostava da Kate, Kate tem que ficar com o Jack, não sei o que. E aí, nessa temporada, a Kate tá uma chata foda. Que fez até a galera querer que o Jack ficasse com a Juliet. Kate já chega lá na época da dama com a cara de bunda violenta, né, cara? Caraca, quando ela olha pro sol, ela já tá com cara de bunda. Cara de bunda, é isso mesmo, cara. Cara de bunda. Não, ela e o Jack. O Jack também tá com cara de bunda foda. O Jack é o mesmo babaca de sempre, cara. É o mesmo assunto de sempre. Também outro ponto alto da temporada foi a hora que o Jack chega querendo mandar, né? Vai reclamar com o Lafleur. O Sawyer pacientemente, calmamente, chega e fala assim: não tô fazendo nada não, eu tô pensando. Porque quando era você que comandava, você fazia as coisas sem pensar. As pessoas se machucavam. Então agora é do meu jeito. Caralho, fica com uma cara de bunda, bro. Nas duas primeiras temporadas, o Sawyer era um escroto foda, que ninguém acreditava. Não, o Sawyer foi o personagem que mais cresceu dentro da temporada. O cara era um egoísta, exato, falsário, exato. E na última temporada ele é o único cara que tem razão, cara. É, o herói da parada, cara. A pior parte de toda a temporada é aquela sucessão de desculpas esfarrapadas pra explodir uma bomba nuclear. Porque, cara, o Sawyer tá lá dando porrada no Jack, né, cara? Uhum. Amassando a cara do cara que não é um estado de tomate. Aí vem a Juliet e fala: olha, eu acho melhor você deixar ele explodir a bomba. Uhum. Porque eu vi você olhando pra Kate e eu não quero te perder. Vai tomar no cara! Vai tomar no irmão! E aí chega pro Jack, por quê, Jack? Por quê? Ele, é a Kate. É, eu perdi minha chance. E ele é muito bom, vai, cara. Vai tomar no... E ele olha e fala: ô, filho da puta, a mulher tá ali do lado, cara. Vai lá, fala com ela, filho da puta. Aí a Kate, que não queria estourar a bomba, viu o Jack todo arrebentado e falou: ai, tadinho, vou te ajudar agora, já que você levou porrada. Foi uma sucessão de motivações loucas, né, cara? O Said tava numa missão jihad foda, né, cara? Deixa eu te falar uma parada foda, cara. Que nego americano é americano, né, cara? Podia ser o Jack carregando a bomba, mas quem sai correndo de mochilinha com a bomba nas costas, cara? Mano, brother. O Said tava foda também no final, né, cara? Eu acho que ele tava numa de ser o do conta. O que eu posso fazer pra sacanear mais gente aí a cada momento? Foi porque ele chegou, apareceu na ilha, né? Foi cuspido no meio do mato, encontrou lá com Kowalski, né? Uhum. Radinsky. O Sawyer falou: olha, deita, o cara levanta, ele... Diz que você é de Order, não vou dizer porra nenhuma. Uhum. Aí ele vira amigo do Ben. E assim, o Said e o Jim são caras fodas. Uhum. Porque todo mundo, quando o Faraday falou: olha, a gente tá viajando no tempo, é complicado, só fez cara de c***, todo mundo ficou meio assim, né? Eles aceitaram na moral. O Jim, sem falar inglês, sacou que tinha viajado no tempo, uhum, que tava com a Rousseau adolescente. Exato. Cara, sacou tudo, cara. O coreano é foda pra caralho, cara. Exato. O Said também, cara. Uhum. Ele apareceu ali, viu o Ben criança, falou: esse é o Ben, esse olho esbugalhado só pode ser ele. Eu voltei no tempo. Só pode ter sido isso. Exatamente. Ou então pior, que foi o Jack e a Kate, quando chegaram lá naquela praia, que perguntaram, o que que tá acontecendo? O cara falou, ah, a gente tá em outro tempo. E o negócio, ah, tá bom então. Tá bom, então. É mais normal do mundo, né, cara? Ah, tá bom então. I'm here to tell you that the island won't let you come alone. All of you have to go back. Is that what this is about? This is insane. You guys are crazy. Kate. Yeah, don't. Saeed, where are you going? I don't want any part of this. How do you know he's alive? There's someone. Someone here in Los Angeles. Someone? Who? The same person that's going to show us how to get back to the island. Essa temporada ela foi evoluindo da seguinte forma, né? A galera querendo voltar pra ilha, e tem algumas coisas que eu quero falar sobre isso. Quando o Locke saiu, ficou aquele negócio, todo mundo tem que voltar, todo mundo. O Locke falou com todo mundo e até morreu. E aí você fica, pô, por que tem que ser todo mundo? Se todo mundo... Coitado do Locke, se as pessoas, né, não voltarem, as pessoas vão continuar sofrendo lá, todo mundo se fudendo na ilha. Isso que ele falou. E né? Aí o Jack, né, entrou naquela maluquice e... Então, né, cara? Todo mundo chegava pra ele e começava a gritar essa porra, né, cara? Tu come! E aí, fica nessa loucura e o Ben vai ajudar todo mundo e das formas dele de ajudar as pessoas. Das formas dele de ajudar as pessoas, cara. Exato. Vai roubar o Aaron da Kate, né? Não, coisa. Liga pra polícia. É, manda prender. Manda pô. Prender, manda soltar. Aí, o que acontece? Beleza, fica estabelecido que todo mundo realmente tem que voltar e a gente vai conhecer lá a mãe do Faraday, que tá com aquele pêndulo gigante fazendo conta, né? Certo. O que me deixou meio doido foi uma certa banalização dessa parada de voltar pra ilha pelo seguinte. Ok, ela calcula aonde a ilha provavelmente vai estar. Beleza, até aí tudo bem. Certo. Só que calhou de, sei lá, 2 dias depois ter um avião que ia passar por essa área. Será que, bolas, pela malha aérea mundial, dessa forma, não deveria despencar avião todo mês naquela merda daquela ilha? Porra, meu irmão, e não despenca? Esse mês caíram dois! Tá entendendo? Parece que foi muita coincidência que justamente 2 dias depois da galera se resolver, tinha um avião indo pra zona da morte lá. Cara, mas não existem coincidências. Assim. Mas peraí, ô Alexandre, ô Jovem Nerd, eu acho que só cairia, não é porque passou aí em cima, só cairia se tivesse tudo igual. É. Porque é. Tinha que ter o defunto, que era o pai do Jack no primeiro, agora era o Locke. Tinha que ter as condições, né, mais parecidas possível. É o Hunter levando o violão do cara, né? Ah, então você tá dizendo o seguinte. Um preso, que no primeiro era a Kate, no segundo era o... Saiz. Eu sinceramente, não consigo entender muito bem isso, sabe? Não, por que que tinha que ter as mesmas condições? Não, também não. Só não cai aviões claro. Nessas condições na ilha. Não ficou claro, não, exato. Pra cair naquela ilha, né? Pra cair por aquela razão. Sei lá, isso é maluquice da cabeça da mulher. Será que o Black Rock tinha um gordão, tinha um prisioneiro, um iraquiano? Iraquiano. Porque também é maluquice da cabeça da mulher, porque o cara pergunta pra ela, beleza, sair disse que não ia, não sei quem mais, a Kate disse que não ia, a mulher falou, então beleza, vão vocês e vão ver no que vai dar, né? É. Não é que fosse um negócio assim, também que tinha que ser 100%, tinha que estar todo mundo, não sei o que lá. Ela falou, vai tentar de qualquer jeito, de repente dá certo. Mas vai ter explicação. É uma parada que eu tô falando desde da segunda temporada. As pessoas que estão no avião tinham motivo pra estar naquele avião. Todo mundo tá interligado de algum jeito. Não foi coincidência. Tá. Isso, eles bateram nessa tecla 3 temporadas inteiras, né? Que as pessoas ali, elas estavam naquela ilha por um motivo. Sim, sim. Que elas se conheciam, aquele papinho todo. Mas presta atenção. Até aí você pode explicar... Por que aquelas pessoas tinham que estar no avião de volta pra ilha? Porque o Ben, a mãe do Faraday, essa galera mais velha, todo mundo sabia quem esteve na ilha no passado, entendeu? Então sabia que Jack, Kate, Hurley, o Ben, Jean, vocês acham que sabia mesmo? Não sei, mas esse negócio de todo mundo tem que voltar até é explicável porque eles sabem que eles já estiveram lá, tá, no passado. Beleza. Assim, eles estiveram, então eles têm que voltar de alguma forma, né? Tá, mas aí o seguinte, eles podiam saber também que aquele outro avião tinha que voltar, tinha que parar ali. Porque no começo da terceira temporada, quando o The Others tinha capturado o Sawyer, a Kate e o Jack, que eles botaram a Kate, eles pra trabalhar numa parada, não lembro que batiam as pedras, não sei o que lá, eles estavam construindo aquela pista de pouso que esse avião desceu. Então, de alguma maneira, eles sabiam que esse avião ia ter que descer lá. E pare na pista de pouso. O que eles estavam construindo ali era aquela pista de pouso que o Lapidus achou, entendeu? Pera aí que vocês não sabiam disso até agora. Não, nunca! Ah, caraca! Vocês não viram Lost, então, pô? Mas calma aí, olha. Cara, são muitos detalhes, mano. Presta atenção. Presta atenção. O avião não voltou no tempo, ele caiu no presente. Não voltou no tempo. Sim, exato. Mas como é que os The Others, no presente, sabiam que o avião ia cair ali no futuro? Mas alguém que foi à frente no tempo voltou e sabia que o avião ia ter que parar ali. O Ben deveria saber. Ou o Richard. Ele deveria saber de alguma forma. O Richard não viaja no tempo. Aí que tá, o Richard não viaja no tempo. Mas olha só, quem voltou no passado não sabe o que aconteceu com o avião, não sabe que o avião pousou. Não, olha só, o Jack voltou. Peraí, vocês estão trabalhando com a hipótese que o presente é o máximo na frente que pode acontecer. Quando não? Não, eu sei. Só se tem alguém do futuro. Isso, Christopher Lloyd, pode ser. Que sabe o que vai acontecer. Porque até aí, a gente sabe, por exemplo, quem tá no presente sabe o que aconteceu com a galera que tava no passado. Ok, já sabe tudo. Uh-huh. Sabe do incidente, sabe etc, sabe tudo. Mas o Jack ou a Kate, nenhum deles contou pro Richard. Pô, a gente acabou de voltar no tempo, a gente tava no avião e tal. Será que aconteceu? Será que ele pousou na ilha no futuro, presente, passado? Eu tô falando. Ou tem alguém mais do futuro ainda no presente, entendeu? Terminal do futuro, qualquer porra, o Kyle Reese. O Kyle Reese aí. Ou, não sei, eles não teriam como saber que aquele avião pousaria na ilha, entendeu? Mas de alguma forma eles sabiam que ia precisar daquela pista de pouso. De alguma forma sabiam, então, com certeza. Eu acho que um fato que sustenta essa teoria de que tem alguém no futuro passando informação pra eles é aquele episódio onde o Michael aparece fora da ilha, né? O Barba chega pra ele, né, e fala: ah, você tentou se matar, mas o que aconteceu? A bala pulou do seu peito? Uh-huh. O tiro desviou? O que foi? Porque ele sabia que ele não ia morrer. Mas o Barburu era o Zé Maria. Ah, mas tem um negócio que a ilha não deixa as coisas acontecerem mesmo. Sim, essa é a parte mística. É, eu acho que nessa hora o Barburu tava embasado nisso. Olha, a ilha não terminou contigo, tu pode jogar carro na parede, pode dar tiro na cabeça, pode fazer o que tu quiser, tu não vai morrer. Uhum. Sim, acho que isso não mantém uma possibilidade de ter alguém no futuro que se lembrar do Michael. Olha, o Michael não vai morrer, pode ficar tranquilo. É, não sei, complicado, né, mesmo, cara? Porque o Michael, ele quando morreu, a ilha liberou ele. Liberou, foi lá o pai do Jack, falou: tá liberado. Pode cantar pra subir, né, cara? Exatamente, a ilha tava usando o cara. É complicado, né, vamos ver o que vai acontecer. A minha única crítica essa temporada, achei que foi espetacular, me diverti pra caramba. A única crítica é o seguinte, até concordo com o Jurandir, filho do RapaduraCast, que falou assim: pô, o Lost tá assim, início do episódio fodástico, meio whatever foda e final p*** pariu. Não, whatever foda não. Não, mas tem vários episódios, cara, que rolou... Teve uma enrolaçãozinha. Nada no mundo pode ser um ápice inacreditável, não, eu sei, cara. Eu nada. Sei. Mesmo porque senão não tem ápice, né? A quarta temporada chegou perto disso. Eu concordo. Acho que a quarta teve mais velocidade, assim, do que a quinta. É, porque nessa quinta teve alguns episódios ali enquanto eles estavam na Dharma que foram mais devagar. Exato. Mas eu concordo. Mas eu acho que isso não desmereceu a temporada, não, nem não. Deixou não, o meio da série down. Eu achei maneiro, porque sempre tinha uma parada nova. Sempre tava acontecendo alguma coisa. É claro que começa a temporada com os caras dando saltos temporais, sabe? Encontrando Rousseau, estátua gigante, flechadas de não sei quem de fogo, Wildmore com cachinhos dourados e tudo mais. Porra, quando acontece qualquer coisa, menos quando aparece o Faraday carregando um cilindro na orquídea, isso é merda, né, cara? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Jack, a galera... voltou no tempo, apareceu lá na ilha de novo, e aí foi todo mundo na Dharma, entrou todo mundo: ah, então vamos pra Dharma, vamos pra Dharma View e tal. O que me incomodava era o seguinte: todo mundo tava com aquela motivação foda, o Jack: we have to go back, we have to go back. E aí quando chegou lá, tamo aqui. Mas sabe por quê? Não sei o que fazer. Porque ele começou com essa parada de eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Uh-huh. Mas eu acho que ele assumiu que ele é um bosta. Então acha, ele tava minha... na maré, cara. Eu concordo 100%. Eu acho que naquele momento ele parou e pensou, porra, eu queria vir... Exatamente isso. Eu queria vir pra cá, mas pra quê, na verdade, né? O que, que eu ia fazer aqui? Eu não sabia. Mas ninguém nem questionava. Ninguém chegava, vamos conversar aí. Sexta-feira, jogar um hora e falar, e aí, o que, que a gente tá fazendo aqui? Por quê? Ninguém falava nada. Todo mundo... A Kate tava lá consertando o carro, o Jack tava lá, sei lá, varrendo o chão, e aí, todo mundo tocando a vida, esperando acontecer algum evento externo. Mas o fato é que eles ficaram pouquíssimos dias na Dharmaville. Foi, exatamente. 2-3 dias, cara, não foi mais do que isso. O quê? 2-3 dias? É, não foi mais do que isso. Eles chegaram, dormiram uma noite, o Ben já fugiu, saiu, já atirou no Ben, é tudo frenético. É porque como isso foi espaçado em vários episódios, parece que os caras ficaram meses ali e não resolviam porra nenhuma. Ah, não. Eu acho que eles devem ter ficado uma semana ali. É, mas no máximo, não ficaram mais do que isso. Porque o cara chega lá e não precisa fazer teste de aptidão. O cara olha pra tua cara, gordo, comida. Dente torto, faxineiro. Né? Cabelo encaracolado, mecânico. Eles vão fazendo assim, cara. Então, eles chegaram, tomaram função. O Sawyer tava vivendo a vida dele maravilhosa ali com a Juliet, não queria se estressar e falou, vamos deixar como tá. O Sawyer não queria mexer. Quanto pro Jack, eles tinham que voltar pra salvar todo mundo que tinha morrido, bababá, bababá, babá, historinha pra dormir. Pro Sawyer nada disso acontecido, eles estavam bem. Não, e aí e o Jack chegou lá e viu que ninguém tinha morrido também, né? Falou, ele tava naquela paranoia, pô, fudiu todo mundo, aí chegou lá e tava todo mundo lá, né? Na verdade, não, estavam só 4, né? O resto morreu todo mundo. Ok. É porque os amigos dele... Ele nunca perguntou sobre ninguém daquela galera da mão de obra, cara. Todas. Ele sempre cagou pra aquela galera. E o Bambu, né? Perguntar é a galera do Bambu. Não, não teve a curiosidade de perguntar sobre aquele povo. Mas eu acho, eu entendo isso e concordo que eles estavam ali meio perdidos, mas eu, pra mim, foram um período de tempo muito curto que não deu nem pra eles pensarem nisso, sabe? Vamos fugir, vamos fazer. Se você botasse isso num episódio só, seria frenético a parada. Eles iam chegar sair de a ser preso no dia seguinte e logo em seguida ia fugir, ia atirar no Ben, a Kate ia tentar levar o garoto, sabe? Foi um período, acho que, sei lá, uma semana no máximo que aconteceu isso tudo. Uma coisa que alongou um pouco essa trama foi a trama paralela do Loki, né? Isso, exato. O presente e aquela história da Sam, que ela tava procurando o Jim também, que acabou não levando pra lugar nenhum, na verdade, né? Ah, já que a gente tocou nesse assunto, por que que a Sam não voltou com eles? Ela é algum ela aí, cara, porque o amor... O amor entre ela e o Jim... Não. Por que que a Sam não voltou no tempo, igual os outros voltaram, entendeu? Não é porque que ela não voltou na vida, porque ela não voltou no tempo. E o Ben também, né? Mas mais principalmente a Sam. Ah, cara, porque o Jacob, que tá bolando essa porra toda... É um belo de um sacana. É um belo de um sacana? Ele é o Jeanette Claire da ilha, cara. Porque se encontra, velho. Não ia ter um casamento no último capítulo da novela. Aquele reencontro na praia, os dois correndo em câmera lenta. Uhum. Essas coisas. Eu não faço a mínima ideia como é que o Jim e a Sam vão se encontrar, né? Só que o Jacob, quando foi lá dar o toque de... né, o dedo de ET nos dois... Ele falou, olha, o amor de vocês é uma coisa muito forte que nem o tempo nem o espaço vão separar. Uhum. Só faltou falar isso. Sabe qual vai ser? Ela vai encontrar com ele velhinho. Ele vai ser tipo o Sr. Miyagi. Tá? Nossa! É verdade, um velhinho. Com a barba bem comprida, assim. Vai ser... É ruim, hein, cara? O Jim tá mais pra pai meio do que pra Sr. Miyagi. Vai estar falando 5 idiomas já, né? Ele vai encontrar com ela e ainda vai falar assim, ah, eu perdoo você de ter ficado com o Avatar. O quê? Que grosso. Ela traiu ele com o Avatar, cara. O careca, tá bom. Carequinha. Que ótimo. Porque ele não perdoou ainda. Tá certo. É um mistério que vai ter que ser resolvido, porque... Um dos... Sim. 500 Mas mistérios. Mas ele... É um, né? É um cara. É um cara! Não, pode ser um cara, né? O cara que foi meio esquecido. Porque é o seguinte: tinha toda aquela historinha da Claire, do médium, falar: Claire, você tem que criar o seu filho, ele não pode ser criado por mais ninguém. Isso. Aí a Claire, vou doar o filho, entrou no avião, caiu na ilha, beleza. Aí o que acontece? Depois a gente descobriu que aquele médium era um fajuto. Certo. Era um engana-trouxa, né? E aí a gente ficou, pô, e isso quer dizer o quê, né? Ela, peraí, o médium no primeiro falou que ela tinha que adotar... Não, ela tinha que... Ela tinha que criar. Não, mas primeiro ele falou pra ela que ela tinha que dar o filho pra adoção e tal. Ah. Depois é que ele mudou de ideia. Mudou de ideia. E aí trouxe passagem, foi trouxe pressionado. Tudo. Ele foi pressionado a falar pra ela que não era aquilo, não foi? Foi. Ele disse, olha, falei merda. Os búzios mentiram. Joguei as cartas e tu tem que criar essa criança. E a situação agora é o seguinte. A Claire sumiu. Teoricamente morreu, né? Qualquer coisa. Ela apareceu lá naquela cabaninha. Eu acho que ela morreu, cara. Porque pra estar passeando com o pai do Jack, né? Pois é. E o Aaron foi pros Estados Unidos tá e agora com a avó. Avó. Vai virar um rapaz alegre daquele. E aí ficou por isso. E aí, qual é a importância, toda a importância do Aaron nessa parada? Ele não voltou pra ilha, e aí? Como é que é? Ele era um dos oceanos. Ele é o Jacob, né? Hein? A teoria mais difundida aí na internet é que ele é o Jacob. É o que eu tava pensando. Mas, cara, isso é impossível. É o que eu estava pensando. Cara, você tem a mania de falar que as coisas são impossíveis, cara. É impossível o pneu da Kombi não rasgar, não ressecar. É impossível não evaporar a gasolina do pneu da Kombi. Pô, sabe o que é mais engraçado? É que eu tava ouvindo os Nerdcasts antigos do Lost, e aí eu falei assim... Cara, mas eu acho impossível o Widmer ser um The Other. Lembrando que especialmente quarta-feira teremos a segunda parte deste programa. Isso. Não perca. É verdade. Além disso, não perca a nova, sua mega boga nova atração em vídeo, Zona de Spoilers Transformers, está no ar agora no site Jovem Nerd. Procure lá.